Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa no dia de hoje, nosso encontro pelas asas do pensamento. Estejamos unidos na mesma sintonia do amor, da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita. Há quase 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio, agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e hoje apoiado pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. Semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, 24 de janeiro de 2021, realmente uma linda manhã aqui em Santa Bárbara e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, estamos aptos a começar mais um programa Visão Espírita. É nesse intercâmbio entre nós e vocês que nos assistem que fazemos o Espiritismo ser divulgado em todo o Brasil. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Vamos dar aqui já o bom dia para o nosso amigo Luiz, né, Geraldo? O Luiz hoje foi fazer palestra em São Paulo e deixou a gente com a incumbência de tocar o programa sozinho. Então, que todos vocês, fãs aí do Luiz, agora tenta ficar fã só nosso, agora porque ele está longe. Isso Um bom mesmo. programa para nós, Geraldão. Um bom É, programa para nós. obrigado. E é sempre bom lembrar que o Luiz é o nosso grande amigo, inspirador do estudo, das pesquisas. Ele sempre nos atende, trocamos muitas ideias, eu, Luiz e Alain, e assim a gente vai tentando fazer um programa melhor a cada semana. E a gente realmente sente falta do Luiz, mas. Como o Luiz está impedido hoje, nós vamos tentar fazer o melhor para que a gente consiga responder todas as perguntas e questionamentos. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje tem o título do Espiritismo em Nossas Vidas. E por que que eu coloquei esse título? Porque ao ler os itens de 41 a 44, fica claro que a nossa vida, a vida de todos aqueles que estavam próximos da doutrina espírita, que passaram a vivenciar a doutrina espírita, sentiram que mudaram as suas vidas, as suas concepções, o seu entendimento, e aos poucos o espiritismo foi se alastrando em toda a humanidade, criando conceitos, criando definições muito interessantes que nos fazem refletir. E eu escrevi assim: a doutrina espírita é luz em nossas vidas. Muitos dos conceitos desenvolvidos a partir da codificação espírita são divulgados em todos os continentes. A continuação da vida depois da morte e a comunicação daqueles que partiram com aqueles que aqui ficaram no lar escola da Terra mudaram radicalmente todas as nossas atividades. A crença no futuro, nas vidas depois de outras vidas, em constante evolução. O Espiritismo surpreende o mundo com as suas revelações. Essa é uma pequena introdução que fazemos para a gente começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. Ô, Sempre Geraldo, atento. Diga lá. eu gostaria de explorar um pouco essa sua introdução. Quando você fala que a doutrina espírita é luz em nossas vidas, às vezes algumas pessoas ainda pouco conhecedoras do espiritismo ou do estudo sistemático, às vezes pode pensar assim: esse pessoal aí é bitolado, né? Não, eu estou falando com o maior respeito. Eu entendi perfeitamente o que você escreveu. Eu estou aqui explorando a tua frase, porque eu considero também o espiritismo luz em minha vida. Nós podemos falar, ele é luz em nossa vida. E a gente gostaria que o nosso programa ele tenha um intuito de tentar acender essa luz na vida de todo mundo. Então, é com todo o respeito do tempo de cada um, nós nos empenhamos anos e anos. Eu estava vendo aqui que hoje é o 30º programa pelo YouTube, né, Geraldo? É. Que nós fizemos aí agora, desde que começou o Covid. Maio. Né? São 30 com hoje, né? Então, sim, com esses 30 programas, além do março, agora 14 de março, a gente faz 22 anos no ar tentando levar essa ideia do espiritismo iluminar a vida, não só nossa, como de todo mundo. Então, obrigado pela lembrança desse texto e vamos embora. Exatamente. Quando eu escrevi que o espiritismo é luz em nossas vidas, a gente sempre parte do nosso entendimento, né? Eu fico imaginando, sem a doutrina espírita, eu teria uma leitura e um entendimento diferente da vida. Então, o espiritismo acaba clareando os nossos caminhos. Então, assim, é luz, ele trouxe um entendimento muito maior. O pessoal já está dando um bom dia aí, então agradeço a todos vocês. Muito bem, vamos começar o primeiro bloco do programa Exame Espírita. Estudo do livro Fonte Viva. Nós selecionamos hoje capítulo 92, Demonstrações do Céu. É selecionada uma frase que está registrada no Evangelho de João. Assim, disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Então, refletindo sobre essa frase, Emmanuel assim escreveu. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta, pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quanto se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar a necessidade de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de entendermos ao nosso simples dever? Alan, o que você poderia nos falar sobre essas demonstrações do céu? Olha, eu achei muito interessante, porque eu não tive tempo ontem de ler o programa que você montou. E olha que interessante, você traz para nós, no texto que você escreveu, né, que a doutrina espírita é luz em nossas vidas. E agora você traz esse texto da Fonte Viva, aonde começa com uma citação de João: disseram depois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? E com esse comentário que a gente é até meio redundante, né, em elogiar o Emmanuel, mas o cara é bom mesmo, então a gente tem que tirar o chapéu para ele, né? Ele desenvolve o texto comentando essa passagem e como é interessante a gente pensar assim, aquele que é crente, que crê em alguma coisa, ele como que tem uma, entre aspas, obrigação em provar para o outro por que ele crê. E é interessante isso, porque assim, olha, eu tinha um grupo de pessoas com doutorado e pós-doutorado que estudavam juntos, pesquisadores, tal, tal, tal, e eles montaram um grupo de estudo do Livro dos Espíritos. E um deles me conhecia, me convidou para ajudá-los nessa reunião, se eu tinha tempo. Na época eu tinha, uma vez por semana, da gente se reunir, era meio que um evangelho no lar com o estudo do Livro dos Espíritos. Aí toda semana eu chegava lá, eu começava a falar ou explicar alguma coisa e um monte de pesquisador comigo, 8 ali, que era o grupo, mais a minha presença. Alan, mas prove isso. Alan, mas prove aquilo. Alan, não, eu não concordo com isso. Não, isso aí não pode ser assim. E era assim, foi por algumas semanas. Até que eu não sei, eu acredito, até que eu não sei não, provavelmente por intuição, veio uma ideia. Eu olhei para eles um dia que começaram a refutar um conceito, né? Eu falei, olha, prestem atenção, eu creio. Cabe a vocês, pesquisadores, provarem, não a mim. Então provem que a minha crença está errada. Perfeito. Eu inverti o negócio, né? Porque não é o que eles querem, eles não querem a pesquisa, eles não querem ter certeza daquilo. Eles querem, eu não preciso, porque eu tenho já convicção daquilo. Mas não tem uma convicção cega. Veja, a nossa fé não é cega. Não é uma fé baseada em puro achismo. Não, é uma fé raciocinada, é uma fé desenvolvida através de pesquisa, através de estudo, através de acompanhar inúmeros trabalhos, muitas experiências, né? Então, eu hoje, quando a pessoa me pede assim, ou a mim, ou vejo ela pedindo demonstrações do céu, eu lamento por ela, porque ela ainda está nesse passo anterior a acreditar em alguma coisa. Ela é uma pessoa muito vazia, descrente de tudo. Precisa de provas, né? Precisa de provas daquilo. Então, isso é algo assim que eu vejo compadecido a pessoa que precisa da prova, né? Porque é uma pessoa que ainda vai ter um caminho para andar, né? E aqui eu vou lembrar do nosso próprio Emmanuel, né? Vamos lembrar da experiência dele, porque, afinal de contas, Emmanuel, ele tem no livro, a gente vai encontrar no livro há 2000 anos, a filha dele cai doente, mortalmente, fatalmente, ela morreria naquele momento, ela, com a doença que ela estava, ninguém conseguia, os médicos ali romanos, nada conseguiam fazer naquele momento, e uma empregada dele fala que Jesus poderia fazer um milagre, né? No caso, a fala dela lá. Né? E ele vai, então, um senador romano em direção a Jesus, encontra com Jesus, encontra materialmente, fisicamente, ele encontra com Jesus, sozinho. Olha que oportunidade, né? Jesus sabia com quem que ele estava encontrando. Emmanuel não sabia com quem ele estava encontrando. Emmanuel não tinha ainda a amplitude daquele encontro naquela hora. E Jesus fala para ele que ele curaria Flávia, né? E depois a gente sabe que é o Chico reencarnado hoje em dia, né? Pelo que o próprio Chico fala. Ele curaria a Flávia da doença, ela não morreria, mas que era uma oportunidade para ele começar a pensar naquela doutrina, naquela, no cristianismo. Ele não fala esse termo, Jesus não usa esse termo, mas é para que ele se voltasse para a vivência cristã. Ele sai dali da conversa abalado com aquilo, ele foi mexido, mas ele foi pensando, imagina, um senador romano, tão preso à racionalidade, tão preso a tomar ordens e decisões, tal, né? E ele chega em casa, Flávia está curada, ele briga com a esposa que estava junto com a empregada lá, cuidando da Flávia, bota a empregada para fora e volta a ser o senador romano. Então, veja isso, cara. Emmanuel teve uma oportunidade ímpar. Ímpar, de através de uma conversa com Jesus se converteu, converteu. Ele teve mais do que uma prova, ele teve Jesus na frente dele. Era a prova, né? Era a prova em vida, estava ali. Eu sou Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão pelo meu modelo, pelo meu exemplo. Olhe para mim, veja, mude seu comportamento. Mas ele não conseguiu. E acho que isso aí, a ponto que a gente sabe dessa história, porque ele contou. O arrependimento deve ter sido tão pesado para ele que ele precisou daí desse movimento para se tornar, acho que hoje, um dos, eu vou falar, um dos maiores espíritos que fizeram luz aí na doutrina espírita. Ele é um cara de extrema evolução nos seus comentários. Mas ele precisou de um momento de dor. Ele precisou de uma dificuldade e ele, inclusive, encontrou com Jesus e ainda assim não conseguiu naquela hora entender. Ele precisou de tempo. Então, quando eu leio um texto desse, pensando em tudo que nós já falamos agora, com o título da necessidade de muita gente precisar destas demonstrações do céu, eu falo que para cada um de nós existe um tempo. Para cada um de nós existe uma oportunidade e um momento, mas vai chegar esta oportunidade, esse momento para todos nós. Aqueles que ainda precisam das comprovações, se você puder dar, dê. Se você puder oferecer um livro, ofereça. Se você puder consolar, console. Se você puder perdoar, perdoe. Se você puder amar, ame. Mas não exija das pessoas da sua volta o mesmo nível de entendimento e compreensão seu. Isso é algo que eu aprendi com o tempo. Às vezes eu fui grosseiro, mais jovem com as pessoas, por querer até impor a minha forma de pensar. Graças a Deus isso ficou para trás na minha vida. Eu era muito empolgado quando muito jovem, e hoje eu ainda sou empolgado, mas contido. No entendimento de que cada um tem um tempo e que cada um terá a demonstração necessária para entender, ou através do amor, ou através da dor. É isso aí, Geraldo. Excelente, Ana. Quando eu li esse texto ontem, eu fiquei pensando no seguinte, Ana. Qualquer um de nós, isso foi um amigo que me disse há muito tempo atrás, todas as vezes que você for questionar, que você for fazer uma pergunta, esse movimento de sua alma e que está envolvido na humildade. Ninguém pode questionar com ar de soberba, com ar de desconfiança, senão não tem sentido a pergunta. Ainda mais quando se pergunta coisas que estão além da matéria. Então você se dirige a essa grandiosidade da vida, essa grandiosidade do universo. Então, mais do que nunca, quando se for perguntar ou questionar, sempre estar com profunda humildade. Eu costumo fazer um exercício, Alain e meus queridos ouvintes, isso eu faço quase que todo dia. Se nós fôssemos filmar alguém fazendo esse questionamento, na maioria das vezes, esse questionamento está muito alimentado pelo orgulho, muito alimentado pela vaidade. Alain, eu quero que você me prove isso, quer dizer, parece um. Eu estou por cima, né? Uma coisa assim. Sempre uma pergunta dessa natureza tem que ter a humildade, falar assim: você pode me explicar melhor, dar a ideia que você tem? E você fazer um exercício de entendimento mesmo. Admitir essa hipótese, o Luiz fala sempre isso, admite isso, nem que num primeiro momento lhe pareça errada, mas admite a hipótese, pensa como tal, para você poder dar uma resposta, né? Então, quando alguém fala assim, eu quero demonstrações do céu, que autoridade tenho eu, ou seja, quem for, posso falar por mim, né, de questionar o céu? Jesus, se você está falando isso, dê demonstrações. Ele estava o tempo todo dando demonstrações, não era visto, não era percebido, não era sentido, e todos nós, da humanidade enseguecida, queria provas. Existiam milhões de provas, nós é que não víamos. Então, eu tenho me esforçado ao longo da vida a sempre questionar com mais humildade, não questionar, perguntar, né, com profunda humildade. Eu vejo o tratamento, via, né, via, que o Chico dava a Jesus. Quando ele ia se referir a Jesus, ele se envolvia de uma humildade, baixava a cabeça. Nosso Senhor, ele fala, Jesus Cristo, ele falava assim, se abaixando. E você vê hoje, seja lá pessoas da ciência, da filosofia, o peito estufado, eu quero provas, materializo o espírito aqui, eu quero filmar. Então falta um pouco de humildade a todo aquele que tem. Geraldo, só mais uma frase que eu esqueci de salientar aqui do texto, e aqui eu acho que é o grande modelo que a gente deveria atuar, né, que seria a frase assim, ó, o melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Então, eu esqueci de dar um realce a essa frase, eu acho que só existe uma maneira da gente incentivar ou dar um testemunho que crie para o outro um exemplo. É tentar vivenciar tudo isso que a gente estuda. Então, diz que se evangeliza muito mais ao outro pelo que a gente faz e não pelo que a gente fala, né? Então, que a gente consiga aprender essas lições, que a gente consiga evangelizar o nosso coração para que a gente possa ser um exemplo vivo, através do nosso exemplo de vida, da vivência do Evangelho em nossa vida. Então, muito melhor do que tentar convencer por palavras, é convencer pela sua transformação moral. Eu só queria dar uma ênfase, que eu acho muito importante essa frase. Já nos foi ensinada, Alain, que não basta você falar sou espírita, você precisa ser reconhecido como espírita, né? Muito bem, meus amigos, 9h54, e hoje, agora no segundo bloco, vamos falar do Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutten, e hoje estaremos começando a segunda parte. A primeira parte, toda ela voltada para as parábolas. E agora são os ensinos de Jesus, os muitos ensinos, e ele aproveita nesse começo para falar dos apóstolos. E é um capítulo até longo, mas eu tenho certeza que o Alan tem bastante conhecimento disso para desbravar alguns entendimentos aqui. Então, eu faço a leitura. Podemos até, Alan, eu faço a leitura desse primeiro texto, você comenta, depois a gente faz a leitura do segundo texto e você comenta também. Vamos ir devagarzinho, assim. É isso, exatamente. A Se gente tiver pode ir alguma até. ideia de comentário, você mesmo, prepara, comenta. A gente está batendo um papo aqui, né? A gente vai até umas 10 e 10, mais ou menos. Aí. Então, tá bom. Primeiro texto, extraído do Evangelho de Mateus. Em geral, todas as parábolas, quase todas, eram do Evangelho de Lucas, mas aqui tem um texto de Mateus escrito assim: andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Jesus, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai, consertando as suas redes, e o chamou. Eles, logo deixando a barca e seu pai, o seguiram. Alan, você pode falar alguma coisa sobre isso? Eu acho tão interessante essa passagem. Já pensou, Geraldo? O que será? Isso é uma coisa assim que eu não sei falar. Porque o que será que é a presença de Jesus na nossa frente? Assim, né? O que será que é isso? Né? Veja bem, vamos tentar fazer uma comparação daquilo que a gente conhece. Você vê, Chico, a maioria ficava sem voz. Sim. Muita gente se emocionava, caía ao choro. Assim, era uma presença moral tão intensa. Você teve sua experiência, eu tive sua experiência. Tão intensa que a gente ficava melhor só de estar perto do Chico. Tá boa essa alegoria aí? Tá bom, tá ótimo. Agora imagina o que é estar perto de Jesus. Porque Chico é um espírito aí quanto muito de regeneração. Jesus é espírito puro, governador espiritual do planeta. Imagina o que devia ser estar na frente, na presença moral de Jesus, mas, vamos lembrar, não adiantava eu ser um samaritano, um fariseu, que eu não ia perceber essa sensibilidade. Da mesma forma que uma pessoa muito racional chegaria perto do Chico e nada sentia. Nós, mais emocionalmente preparados, nos quebrava a emoção. Então, estes apóstolos, primeiro, eram pessoas já escolhidas por Jesus previamente, não era uma pessoa qualquer, não era um espírito qualquer reencarnado, era o espírito, já era um espírito com potencial para perceber aquilo. Quando chegava Jesus na sua frente ali, imagina Jesus à frente de uma pessoa previamente programada para aquilo, preparada espiritualmente para aquele momento, era o chamado que ele estava esperando da vida dele. Ele não iria duvidar, ele não gaguejaria. Ele abandona o barco e segue Jesus. Eu não sei se eu consegui explicar de uma forma simples, mas eu porque assim, é muito difícil para mim explicar Jesus. É um espírito puro. Eu sei de Jesus o quê? Um pouquinho. Eu não consigo compreender a amplitude da irradiação energética e nem das palavras todas, nem dos pensamentos. Quando eu vejo alguém assim descrevendo Jesus, fala, eu fico sempre falando, mas da onde que a pessoa tira isso? É que nem fosse um cachorrinho descrevendo um ser humano. É meio difícil, né? Não tem palavras, só tem o latido. Só tem... É o imaginário dele, né? É o imaginário dele. Então, eu acho que comparando com alguém que a gente conheceu, né? Assim, E vou dar mais um passo para trás, que a gente encontra muito na literatura espírita. Quantos espíritos endurecidos se quebram dessa maneira na presença da mãe? Sim, sim. Né? Então, eu falo que a mãe é um segredo de Deus com as mães. A mãe é um ser especial, sim, que cria com a gente uma ligação ímpar, impossível da gente descrever, explicar. A mãe é a mãe, né? E a presença moral da mãe, em proporção ao comentário que eu fiz do Chico, para a gente muito grosseiramente imaginar o que era Jesus na frente de um daqueles ali, que foram os 12 apóstolos, que já eram previamente espiritualmente preparados para aquele chamado. Jesus não foi buscar aquele cara à toa, não foi assim, ele tô passando, eu vi aquele cara, e, vem cá. Não. Pra casa, né, mano? Não, não, isso teve um plano, um planejamento. Então, vem aqui, né? E a hora que ele escuta aquilo, ele fala assim, é o que eu estava esperando, era a hora e a pessoa que eu estava esperando, e vai. Né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu acho interessante isso que você falou, Alan, porque assim, enquanto você falava, Pelo amor de Deus, uma comparação minúscula, né? Zero nada. Quando eu entrei na faculdade, lá no Rio de Janeiro, eu acabei de entrar na faculdade, fiquei ao lado de um outro calouro que estava ao meu lado, e em meia hora fizemos uma amizade que parecia de 1.000 anos atrás. E até hoje, ele é um dos meus melhores amigos, eu sou amigo dele. Por quê? Porque existia uma identificação na parte moral, na parte de estudar, em vários segmentos, nós buscávamos as mesmas coisas. Então, para que essa amizade fosse aguda, entre aspas, instantânea naquele momento, existia um passado de identificação e respeito um ao outro. E com todo respeito a esse amigo, que é um excepcional cardiologista, eu imagino que Jesus, primeiro, como você mesmo salientou, o governador espiritual da Terra, um espírito que nós não temos nenhuma condição de avaliar e julgar, mas a gente presume, né? A gente imagina alguém santificado, grande, uma estatura moral que não conseguimos detalhar. Ele, ao se aproximar desses espíritos, já eram espíritos familiares a ele, com certeza. Aquilo não foi um improviso. Certamente, se as nossas reencarnações, Allan, são reencarnações planejadas, você não veio filho da sua mãe e filha do seu pai sem querer. Aqui Não. houve um acordo, você aceitou, os pais aceitaram e acabou tendo os filhos. Jesus, muito mais, com muito maior razão. Ele veio numa missão que também não podemos avaliar. E ao se aproximar de Pedro, naquele momento, entrou aquela sintonia, aquela identificação. E o curioso que o Evangelho deixa claro é que instantaneamente, por isso que eu falei da instantaneidade da amizade com o meu amigo, instantaneamente ele abandonou o barco. Quer dizer, ele só estava esperando aquele chamado. Quando ele olha Jesus, é como se ele dissesse: não, chegou quem não estava procurando. E segue. Então, eu acho que essa sua alegoria me chamou muita atenção por essa identificação que não é o acaso, né? Eu acho que podemos até é quase que uma voz de comando de Jesus assim, né? Falou assim, Pedro, vamos. Há tanta reciprocidade na fala e no ouvido um do outro, há tanta sintonia, né? Porque se imagine, ele foi morar os 3 anos do trabalho na casa de Pedro. Sim, 3 anos. Você imagine, cara, imagine eu recebi. A gente vai receber uma visita em casa, assim, né? Aqui em casa, pelo menos, a gente gosta de receber as pessoas e a gente vai receber alguém, você quer receber da melhor forma possível. Sim, Né? claro. Nem sempre é o melhor que você até gostaria, mas você se empenha de fazer o melhor. Agora, imagine receber de hóspede Jesus na sua casa Só por 3 anos. isso. Por 3 anos. É um espírito que tem um mérito diferente. Assim, eu já falei outras vezes, mas é importante, até no momento desse, eu tive, só algumas vezes eu estive ao lado do Chico Xavier e muitas coisas me marcaram, eu acabo repetindo porque eu acho que isso me faz bem, né? Naquela época, aqueles atores famosos das novelas, aqueles apresentadores de televisão, políticos famosos, que chegavam com aquele, né, aquele ar, né? Todos indistintamente choravam na presença do Chico. Na medida que vai chegando, o cara cai em pranto ao ver a doçura do Chico. Então, com todo respeito ao Chico, se com o Chico era assim, imagina você ter diante de você Emmanuel, imagina ter Paulo, Francisco de Assis, Jesus. Então, a gente imagina, mas a gente não consegue detalhar isso. Realmente não. Viu, Geraldo, só aproveitando aqui os comentários da turminha nossa aqui, né? Sim. A Maria Roseli, ela fala assim, que ela lembrou num curso espírita que ela fazia em Conchas, que tinha um moço que desafiava o professor. O professor, com toda a calma, respondia e explicava para ele. E daí ela completa aqui, que esse moço acabava atrapalhando. Olha, Maria Roseli, eu vou fazer só uma parte. Eu dou aula de espiritismo há muitos e muitos anos, né? Então eu tive turmas e turmas de todos os níveis aí, de várias maneiras, em várias épocas. Eu, como professor, fui amadurecendo com as turmas. Eu fui aprendendo a ser professor. Eu sempre tive a maior vontade no mundo, mas eu continuo aprendendo a ser professor. Por quê? Porque os desafios de cada época e de cada cultura e de cada grupo é diferente. Então, a necessidade do professor se adaptar àquela turma é diferente. Agora, um aluno desse, talvez eu, no lugar do professor, chamaria ele no final da aula, falaria: meu amigo, suas perguntas são muito importantes, mas muitas vezes você acaba dominando a aula com as suas perguntas e incomoda o resto da turma para a gente avançar com o curso. Faz o seguinte, anota no papel a sua pergunta e eu, no final, nós conversamos e batemos esse papo e vamos... Eu não quero que você fique com nenhuma dúvida, mas vamos tentar fazer desse jeito para ver o que dá. E muitas vezes a pergunta dele, né, era uma grande hora para ele aquilo. Ele talvez fosse um dos mais no momento de uma conversão. Então ele estava afoito, aflito, desesperado. Professor, professor, mas e isso? Mas e aquilo, né? Então, eu lembro que o meu pai, ele sempre fez para mim um desenho, né? Que ele botava uma pessoa assim, ó, olhando assim por cima de um muro, assim, né? E ele falava assim, a pessoa assim, são as pessoas que, o dia que elas entenderem o que você está explicando, pulam esse muro. Eu liguei o ventilador que está muito abafado aqui, mas começou a dar tosse aqui. É a pessoa que pula esse muro nessa hora aí, e daí não tem quem segure ele mais. Então, atrapalha, porque a gente está com outra demanda. E o professor, você vê que, olha a atitude, eu aprendi mais com a fala da atitude do professor que a do aluno, viu? Esse professor respondia com toda a paciência no mundo. Parabéns a esse professor, Maria. Valorize ele, que ele é um cara bom. Alan, como as perguntas são 10 perguntas, eu acho que a gente podia encerrar por aqui e a gente começar as perguntas, são 10 horas e 8 minutos. E pode ser assim? Pode, vamos fazendo um bate-bola. Só avisando quem entrou agora, que estão perguntando aqui, cadê o Luiz? O Luiz, nós estamos férias para ele hoje, que tem hora que a gente cansa da presença dele, fala, vai passear. Não, o Luiz foi fazer uma palestra lá em São Paulo. É um centro que ele tem bastante carinho, que ele atuava nesse centro, né? E hoje ele está lá, fazendo luz lá em outro lugar, né? E vamos nós aqui, seguindo o nosso trabalho. Vamos lá, meu amigo Geraldo. Muito bem. Todos sabem, estamos estudando o livro A Gênese, o capítulo primeiro, Caracteres da Revelação Espírita, que é um capítulo que todos os espíritas deveriam ler muitas vezes, falar sobre isso, que o próprio Kardec disse que esse capítulo deveria ser a primeira parte da doutrina espírita, né? E a gente está estudando do item 41 ao 44, e eu gosto de ir lendo, e à medida que eu vou lendo, eu vou pensando em perguntas, e as perguntas vão acontecendo. E eu escrevi assim, quando eu escrevo, eu coloco aquilo que eu estou pensando. O estudo do Espiritismo nos faz olhar a vida com mais humildade, descobrindo aos poucos a presença de Deus em nossas vidas e sentindo Jesus mais presente em todos os lares. É necessário compreender que todos nós somos almas livres para pensar e agir, estudar e entender, criando vínculos com verdades que emergem dos avanços científicos e da maturidade intelectual que construímos ao longo do tempo. Fundamental desenvolvermos a consciência crítica. Por que eu escrevi isso? Porque você vê muitas pessoas se apoderando de um título que não tem. Como se dissesse assim, só eu posso falar sobre esse assunto. O Alan não pode. Porque eu fiz um curso e ele não fez. porque eu tenho esse título, ele não tem. Isso não tem valor nenhum. Por exemplo, o André Luiz, nós estamos revendo agora o nosso lar, ao chegar no mundo espiritual, ele era um médico mundialmente conhecido. E todos os espíritos o tratavam como se fosse um indivíduo comum. E em algum momento ele até ficava um pouco indignado, porque ele não estava sendo reconhecido como o doutor fulano. E a espiritualidade deixava claro o seguinte: meu amigo, você foi médico lá. Aqui você está desencarnado, vamos começar de novo. Então, muitas pessoas se arvoram em se darem títulos e só eles podem comentar. Por isso que eu disse, ninguém pode nos impor nada. Todos nós que estudamos podemos falar, comentar e questionar humildemente. Muito bem, então, considerando tudo isso, eu fui fazendo as perguntas, agora será eu e o Alan somente. Hoje, a semana que vem, o Luiz volta aí. Primeira pergunta, Alan. Escreveu Allan Kardec, nesse item 41, o Espiritismo vem confirmar, explicar e desenvolver tudo aquilo que o Cristo disse e fez pelas novas leis naturais que revela. Esse entendimento do Espiritismo, dessa ideia, já é de domínio público, Allan? O que falta para que tal compreensão sensibilize as consciências? É interessante, né? Como a gente falou, você vê como que as coisas vão se somando, né? Nós estávamos falando no começo aí, essa a sua intuição aí ao organizar o programa, né? Não dá para a gente, cada pessoa está num ritmo, cada pessoa está num nível de entendimento, de compreensão das coisas. E tem um nível de necessidade, eu acho que eu usaria essa palavra, necessidade de chegar a esse conhecimento, a essa percepção. Enquanto a pessoa não ter esta necessidade, apesar do Espiritismo confirmar para nós, nós já éramos cristãos em vidas anteriores. Quando a gente nasce e encontra o Espiritismo, ele só confirma aquilo que eu já tinha convicções em meu coração, né? Então, atingir todo o público, sensibilizar todas as consciências é impossível no nível evolutivo que nós encontramos dos Espíritos reencarnados no planeta. Porque isso é importante a gente falar. Se nós estamos no nível de expiação e provas, que é o nível teórico, aí, modelar, que o Espiritismo nos traz, que é o nível de evolução geral do planeta, nem todos os Espíritos estão no mesmo nível. Alguns estão recém-egressos de um planeta primitivo, então estão no nível de expiação e provas, mas nos primeiros passos. Né? É aquelas pessoas que a gente vê na rua que é quase um primitivo, né? Quase anda de tacape na mão para bater na cabeça do outro. Esse é um espírito recém-promovido de um planeta primitivo. Como nós temos entre nós espíritos num nível de regeneração, que estão aqui para nos exemplificar a nossa transformação e agir e fazer diferente. Então, dentro desse nível de evolução misto que nós temos de espíritos reencarnados, cada um tem um tempo para as coisas. Cada um tem uma hora para despertar essa consciência. O que cabe a gente fazer? A gente leva a luz. A luz é o conhecimento. O conhecimento do cristianismo, o conhecimento do espiritismo. Se essa luz iluminar a consciência de alguma pessoa e ela se esclarecer, para mim, se for uma pessoa, eu já vou ficar muito, muito feliz. Então, o trabalho é esse, e eu acho que eu não sei se era essa a intenção da sua pergunta. Era exatamente isso, Alan, é despertar essa frase que se diz, cada um está num estágio, num degrau dessa escada de Jacó, né? E as pessoas vão entendendo, nosso primeiro o conhecimento, depois, em geral, a parte de sensibilidade. Aí tudo vai se juntando, tudo junto e misturado, e vai crescendo aos poucos, né? E repara que essa próxima pergunta está atrelada a essa primeira, quando a gente pergunta o seguinte, Alan, notamos um interesse crescente em busca dos ensinamentos espíritas. Aonde Sim. você vai, as pessoas perguntam. Todavia, é bom pontuar quem são os espíritas. Disse Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Allan, como reconhecemos um espírita? Ô, Geraldo, eu vou responder até diferente. Eu realmente não sei reconhecer um espírita, sabe por quê? Eu nem sei se eu sou um bom espírita, né? Então, eu teria que ter boas referências, né? A única referência aí que eu tenho de um bom espírito é o Chico. E ali eu olhava para ele, eu falava assim: Nossa Senhora, será que um dia eu vou ser espírita, né? Eu ficava me questionando, porque quando a gente entende a amplitude do que eu estou falando aqui, ó, a amplitude no sentido de realmente se entregar à vivência cristã e utilizar de todos os recursos do Espiritismo para trabalhar as nossas más inclinações. Então, dentro dessa ideia, eu acho que a gente realmente é um bom espírito. Eu acho que essa é uma pergunta muito auto-pergunta, sabe? É uma pergunta que a gente... Não para a gente analisar se o outro é, mas para ver se eu já dou conta de ser, sabe? A gente não tem que julgar a pessoa com essa resposta. Mas eu gosto muito dessa fala, eu repito muito, né? Essa frase do Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou seja, qual é o empenho que ele dedica na vida para a sua transformação moral? Veja, não é o que ele faz pelo outro, hein? É pela sua transformação moral. Pelos esforços, eu adoro essa palavra que Kardec tão bem empregou nessa frase. Pelos esforços que emprega para dominar ou domar suas inclinações más. Veja, esforçado não quer dizer perfeito. Somos esforçados, ou seja, vamos errar. Cuidado até com o auto-julgamento. Então, somos esforçados, né? E aí ele completa essa frase no Evangelho falando assim: enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre consegue se tem firme a vontade. Então, assim, nosso foco é autorreflexão, autotransformação. E nessa resposta é uma autoanálise. Esse modelo de reconhecer um espírita não é para a gente olhar o outro e julgar, mas é apenas para a gente fazer essa autorreflexão. Eu estou me esforçando de dominar minhas más inclinações? Eu estou fazendo todo o trabalho de transformação moral em cima do meu comportamento? Então, eu posso me considerar um espírita. Não estou fazendo, não posso. Ah, mas eu posso falar isso do Geraldo? Não, não posso. Eu não posso falar isso de ninguém, porque é autoanálise. Só isso, Geraldo. Não, muito bom. Eu pensei assim, Ana. Eu acho interessante você até se identificar como espírita. Se alguém perguntar, você é espírita? Sou espírita. Mas no íntimo, você tem que entender que você é um aprendiz ainda. Você é espírita como identificação, né? Sou espírita, frequento o grupo espírita, faço isso, faço aquilo, mas você sabe que no seu íntimo ainda falta muito. E o Kardec é muito feliz que ele fala que você tem que se esforçar para domar as suas más inclinações. Então, as más inclinações existem. Já vem de fábrica, sim, porque você é uma coisa arquivada no seu inconsciente. Uma coisa que você traz, é uma verdade que ainda você vive. Eu costumo dizer, Ana, que o passado, ele é vivo em nossa consciência e inconsciência. Ele está adormecido, ele está disfarçado. E a misericórdia divina é que nos faz esquecer para que a gente tenha um novo começo. Quando você começa, e você começa a se esforçar e começa a dar certo, agora vamos deixar um pouquinho do passado vir na cabeça dele, para ele ver o quanto precisa se transformar. E assim vai se processando a evolução. Então, o Kardec, quando colocou domar as suas más inclinações, é que a maioria de nós, posso falar por mim, no passado devemos ter feito muitas coisas ruins. Hoje, como médico, eu estava até falando com o Alan, antes de começar o programa, por que será que eu vim como médico? Porque o médico, ele tenta ajudar, melhorar, restaurar a saúde, bons conselhos para todos aqueles que ali entram. Aí você tem que fazer a contrapartida. Possivelmente, eu devo ter sido um indivíduo que acabei perturbando muitas pessoas, por uma razão ou por outra. Então, essa má inclinação que eu tinha tem que ser vencida pelo exercício da medicina. Então, essas más inclinações, todos nós temos no nosso íntimo. Só você entrar numa psicoterapia de bom nível, você começa a se descobrir bastante diferente daquilo que você se projeta. E é muito comum que as pessoas, no começo de uma terapia, elas desistam da terapia, que começa a ficar muito desconfortável para ele se reconhecer como tal. Quem é o espírita? É aquele que se esforça a dominar as suas más paixões. E, embora eu já tenha falado aqui, Alan, eu estava rindo sozinho como na sua fala, mas eu acho sempre engraçado eu lembrar disso, né? Eu era uma criança que queria ser adulto. Eu tinha 10 anos, achava que tinha 20, né? E quando veio o boletim da escola que os pais tinham que escrever qual era a religião dos seus filhos, e como eu era interessado pela doutrina espírita, acho que eu lia umas frases lá, achava que sabia tudo, meu pai colocou que eu era aprendiz espírita, e eu fiquei muito aborrecido. Eu pensei que ele me entendia como espírita. Eu falava, aprendiz? Não, pai, eu já sou espírita. Ele falava, não, é aprendiz. Hoje, com 63 anos, eu acho que ele tem razão. Eu adorei. Veja, o seu pai, ele foi super respeitoso, né? Porque se ele te fala, né, coloca ali, você é espírita, você vai ser obrigado a responder por todas as perguntas espíritas. Então, eu ainda sou aprendiz, viu, gente? Vamos deixar claro que eu... E aproveitando aqui os comentários, o Geraldo, a Ive, sua afilhada, que já é quase Sim. minha afilhada também, viu, Ive? Eu tenho o mesmo carinho que o Geraldo por você. Sobre os níveis dos espíritos, é possível haver espíritos intelectualmente mais adiantados, porém moralmente em níveis próximos aos espíritos primitivos? São duas coisas diferentes, Ive. Tem a evolução intelectual e a evolução moral. Então, nós podemos ter espíritos extremamente intelectualizados, moralmente extremamente rasos. Como podemos ter espíritos muito moralizados e ainda intelectualmente muito simples? Olha que interessante. Essa semana eu estava explicando para um rapaz que todo conquistador romano, veja só, o conquistador ele tinha por natureza quase que um comportamento primitivo, né? Porque ele ia lá pegar a espada, ia dominar, matar, é um bruto, né? Todos eles e a grande maioria dos imperadores romanos tinham como preceptores ou como professores filósofos e grandes filósofos. Alexandre o Grande, por exemplo, ele tinha Aristóteles como seu preceptor, só Aristóteles. Então, é interessante como Deus, de alguma forma, vai agindo a aproximar o intelectual daquele que vive na matéria. Ele vai fazendo com que a gente aprenda tanto as habilidades do material quanto as do intelectual. Esses conquistadores, né, romanos, eles dominavam países e sabe que eles não massacravam todo mundo? Eles lutavam enquanto o outro estava resistindo. Quando parava de resistir, eles dominavam, mas no sentido só deles pagarem imposto. Eles não dominavam para impor sua cultura. Eles permitiam que a pessoa continuasse vivendo da maneira que vivia. E o Irapuã pergunta assim, Geraldo. Uma vez o Geraldo me falou que ao desencarnar um padre católico, continua a ser um padre católico. Como negar a doutrina espírita se ele mesmo já é um espírito? Olha, Irapuã, eu vou responder Eu não vou deixar nem o Geraldo responder. Eu vou responder, porque eu acho que o Geraldo não falou dessa forma. Ele falou assim que, normalmente, ao desencarnar, nós mantemos, né, as características da última encarnação. Então, se eu fui, ele deve ter usado como exemplo, se eu fui um padre católico, naturalmente eu continuo pensando como padre. Eu, com o tempo, vou ampliando isso aí. Mas olha só, mesmo todas as doutrinas cristãs, inclusive a católica, ela acredita na existência posterior do corpo físico de um espírito. Então, ele é um espírito, ele acredita que aquilo esteja acontecendo. Beleza. Mas ele não acredita que ele vai reencarnar. Ele não acredita que aquele processo continua. Ele, inclusive, uma grande soma de conflitos que se encontram no plano espiritual é em sacerdotes que querem o paraíso, que querem, eu fui, e se eu fizesse tudo que a igreja mandou, eu estaria no paraíso. Cadê o paraíso? Né? Então, acabam sendo pessoas revoltadas ainda por conta disso, porque o modelo que ela morreu acreditando é esse modelo. Né? Eu acho que se você quiser falar alguma coisa, Geraldo, é mais ou menos. Eu acho que você respondeu muito bem, acho que pela nossa sintonia, as nossas conversas, o Alan entendeu exatamente a minha colocação. Todos nós, ao desencarnarmos, temos a imagem daquilo que sentimos. Se a vivência que você teve dentro da Igreja Católica ela foi importante para você, você acaba guardando essa imagem. Com o tempo, essa imagem possivelmente vai se modificar. E tem casos curiosos que o indivíduo eu sou o Geraldo. Eu digo que eu desencarnar, no primeiro momento, eu vou ser o Geraldo. Mas pode ser que alguma vivência anterior seja mais forte para mim e eu passe a adotar aquela imagem. Mas, enfim, é uma conversa muito interessante. Mas é legal a gente falar, né? Porque... aí ele fala aqui também para você que a missão do médico é curar, quando não puder, pelo menos confortar. E eu não vou deixar o Geraldo responder também, porque eu conheço ele como médico e ele faz essa missão bem feita. É um exemplo de médico aí que não é porque ele está aqui não, porque se fosse ruim eu também falava. Lata, né? E aí ele falou que vô que era sábio, o seu pai? Meu pai, a Mauri. Ah, legal, legal. Meu pai, a Mauri. Lá em Pirassununga. A Patrícia falou, e se não foi um bom padre, vai ter que voltar para aprender. Patrícia, calma. Ela está com meia razão. É, não passa no padre, deixa o padre, coitado do padre. Tem muito padre, gente boa pra caramba. Sim, com certeza. O padre já entendendo o espiritismo também, viu? Era comum lá em Uberaba, aqueles casos graves que iam na igreja, tive grandes obsessões, e tinha um padre que falava, essas coisas só quem resolve é o Chico Xavier. Então, ficava o Chico a resolver algumas coisas lá. Muito bem, dando sequência lá, está escrito no item 42, aqueles que estudam o Evangelho com o auxílio do Espiritismo, compreendem melhor o seu alcance. O Cristo lhes parece maior. Fecha aspas. Eu pergunto a você, Alan, por que o Cristo nos parece maior com o auxílio do Espiritismo? Olha, que pergunta legal que você fez, Geraldo. Puxa vida. Parabéns, cara. Você tá... O Geraldo, aqui, para quem não sabe, ele que organiza o nosso programa. É ele que escolhe os textos, ele que elabora essas perguntas. E eu sempre elogiei Kardec pelas perguntas que ele fazia, porque era de um bom senso tremendo. E eu estou elogiando você no mesmo nível, viu, Geraldo? Você está tendo muita lucidez com essas perguntas. E essa pergunta, em especial, né, que você trouxe, né, O Evangelho é uma linguagem simbólica. Jesus e os apóstolos utilizaram símbolos, de alegorias, de parábolas, né? Usaram de historinhas. Para a gente perceber esta leitura simbólica, a gente precisa de chaves de interpretação. E o Espiritismo é a chave mestra da interpretação. Então, quando a gente lê o Evangelho com o Espiritismo junto, por exemplo, eu vou dar uma maneira de estudar o Evangelho que eu fiz por muito tempo. Hoje em dia eu faço de outras formas, mas eu acho que para quem vai começar é muito bom. Eu pegava primeiro eu comecei com o Evangelho, Evangelho, lá de Mateus. Vamos lá. Número 1, Evangelho de Mateus, primeiro versículo, papapá. Aí eu ia buscar Emmanuel, Kai Barchutel, Terezinha de Jesus, Eurípides Barçanufo, Pedro de Camargo, Eurípides Barçanufo, que são espíritos que tiveram reencarnados junto a nós aí em outras épocas, que fizeram uma exegese fantástica, uma interpretação do Evangelho fantástica. São pessoas que já passaram, já pararam para pensar e refletir naquele versículo. Então, antes de mais nada, eu lia e via o que eu tentava entender, sozinho. Escrevia lá, rabiscava num papelzinho, sempre com um caderno, assim, eu rabiscava. Falei, eu acho que é isso aqui. Aí eu ia atrás desses mestres aí do estudo. Daí depois eu ainda fiz uma segunda passagem, eu comprei uma Bíblia de estudo protestante, comprei um outro livro de história do Evangelho, que ele ia explicando assim, aonde era Samaria, o que, que era, para poder ter uma ilustração geográfica daqueles exemplos e tudo mais. E assim eu fui fazendo o estudo do Evangelho. Hoje, a FEB fez uma coisa que é muito melhor até. Ela já publicou em um único livro, em livros, né? O meu está longe para eu pegar agora. Por exemplo, tem lá Marcos, do primeiro ao último versículo, com os comentários do Emmanuel. Porque praticamente Emmanuel comentou quase todos os versículos. Então, ela fez assim, ela separou por apóstolo já. Então, é muito mais fácil você estudar. Você lê o Evangelho, lê o comentário de Emmanuel, não fica nisso. Faz a sua crítica, a sua reflexão, mas fica fácil da gente estudar desse jeito, assim, né? Fácil não. Trabalho vai ficar mais iluminado, fica mais ilustrado. Então, o Espiritismo, nessa sua pergunta, é a chave que vai nos dar um alcance maior na interpretação simbólica da escrita evangélica. Como eu fiz essa pergunta, né? A gente lembra do livro Há 2000 Anos, o Boa Nova, e que surgem informações que desconhecíamos de Jesus. E você passa a vê-lo, identificá-lo e senti-lo numa dimensão maior do que aquilo que você tinha com outras religiões, que Jesus era colocado numa dimensão menor. Ou ele era um mágico, ou ele estava numa dimensão menor. E com o Espiritismo, nós identificamos um Jesus maior. E é muito comum entre os espíritas, ao fazerem as suas preces, se dirigirem a Jesus, pelo respeito e pela grandiosidade que o Espiritismo destaca dessa personalidade divina. E dando sequência, Allan, está escrito também aí no texto do Kardec, que você vê que tudo é uma sequência, uma pergunta da outra. Se considerarmos o poder moralizador do Espiritismo, fecha aspas. Então, poder moralizador do Espiritismo. Olha que frase forte. Aí eu pergunto a você, Allan, que movimento é esse que emerge do Espiritismo, alcançando o cerne do espírito imortal, de tal modo que possa ter uma influência moralizadora? O que, que é isso que tem no Espiritismo? Não é nada. Na realidade, a gente volta àquela segunda pergunta, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou seja, a moralização aqui falada é a automoralização. Sim. Não é o Espiritismo que é uma moral. Não. O Espiritismo nos dá uma trilha, nos dá... É um instrumento, né? É um instrumento. É um instrumento para que nós, individualmente, empreendamos A viagem do autodescobrimento. E nesse processo eu vou encontrar coisas que eu gosto, que eu não gosto. As que eu gosto eu vou valorizar, vou trabalhar de outra forma. As que eu não gosto eu vou tentar controlar, controlando minhas más inclinações e me esforçando em dominá-las. Desta forma eu me moralizo, mas não porque o espiritismo é a moral que eu coloco no lugar de qualquer outra coisa, não. É porque no processo de eu aprender o espiritismo, eu me moralizo pela minha movimentação. Perfeito, isso mesmo. E quando a gente vê a obra toda de Kardec, uma figura que aparece centenas, milhares de vezes, chama-se Espírito da Verdade. E é comum, aonde você vai, as pessoas perguntarem quem é o Espírito da Verdade? Quem é o Espírito da Verdade? É um? É dois? É três? É dez? É Jesus? É Paulo? É João? Alan, quem é o Espírito da Verdade? Então, há muita especulação, né, nesse Espírito de Verdade. Na realidade, eu outro dia estava escutando o Haroldo Dutra Dias, que eu respeito muito nos seus comentários, né? E ele deixando claro que o Espírito de Verdade, na realidade, é o próprio Jesus. Né? Ele estava ali falando, ele não falou desta forma que eu estou falando, eu estou simplificando, porque ele faz dar uma volta completa, assim, mas ele fala assim, que é um grupo de espíritos, eu gosto mais dessa explicação, coordenados por Jesus, tá? Eu gosto mais dessa. O nome dado, acho que Espírito de Verdade, é para uma pléiade de espíritos. É um grupo muito grande de trabalho espírita. E essa pléiade de espíritos se dava o nome de Espírito de Verdade. Uma coisa que um espírito evoluído tem, ele não se preocupa em assinar mensagem nenhuma. Ele não se preocupa em personalizar nada, né? Ele não se preocupa em falar isso fui eu que falei. Não. Ele deseja que as pessoas se esclareçam e evoluam. Quem? Quem puder. De que forma? Da forma que ela conseguir. Mas ele não tem vaidade com isso mais. Então, eu acho que eles se reuniram assim e falaram, o grupo de espíritos que vamos trabalhar na codificação, e quando a gente tiver que falar, até para ficar mais fácil para o Kardec separar os nossos comentários, a gente coloca como Espírito de Verdade. Né? Mas um grupo de espíritos que trabalhava por isso aí. Então, há muita especulação, ainda não existe uma resposta definitiva disso, mas eu passei para vocês duas linhas aí, uma que acha que era o próprio Jesus e outra que era um grupo de espíritos muito perto, lidando diretamente com o trabalho do cristianismo. O objetivo da pergunta é exatamente esse. Nós entendemos que não está tudo acabado, não está tudo explicado. Tem muita coisa que, ao longo do tempo, vai se desvendar. Mas essa colocação do Alan, de que ou é um espírito, ou são 10, ou são 20, essa é a ideia que queria passar, de que pode ser um grupo representando a figura de Jesus com o nome de Espírito da Verdade. Geraldo, deixa eu aproveitar. A Vera pergunta assim, onde ela encontra ajuda, né, no modelo da vivência de Jesus para nos dar o exemplo, né? Onde buscar força sendo espírito tão fraco, simples na superação de momentos difíceis? Ô Vera, Jesus também não passou por momentos difíceis? Ou melhor, dificílimos? Será que qual de nós aqui conseguiria receber o número de chicotada que ele recebeu, carregar uma cruz, ser assassinado, os apóstolos que o seguiam todos fugiram de medo de morrer junto. Quem de nós passaria por isso e acha que foi simples? Claro que não foi simples, mas ele ainda conseguiu encontrar naquele momento da desencarnação uma forma de entender aquilo que a gente fazia. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele acha ainda a consolação para a mãe dele que está ali e para João, que era o único apóstolo que estava ali, que ele era o mais novinho. Ele tinha um sentimento quase de pai por João e João de filho por ele. João tinha 16 anos. Então ele fala, filho, eis aí sua mãe, mostra Maria. Aí fala para Maria, Maria, eis aí seu filho, e mostra João. A gente tem muitas maneiras de se sustentar. Superar momentos difíceis, esse é o exemplo de Jesus. Ele mal comia, andava descalço, peregrinando, dormia no relento, para nos trazer a lição do amor. Por que que para nós a vida vai ser mais fácil? Ele é o governador espiritual do planeta, né? A Maria Regina, ela pergunta aqui assim, qual o nome do livro da FEB que tem os evangelhos separados? Maria, é o seguinte, é o Evangelho por Emmanuel. O Evangelho por Emmanuel, daí vai ter sete ou oito livros, que é um do Marcos, um do Lucas, um do João, um do Mateus, daí tem dos Atos, tá? É Evangelho por Emmanuel, tá joia? Acho que a Ive fala aqui, Vera, acho que encontraremos forças. Aí, a Ive está ajudando a Vera também. Quando entendermos que Jesus foi criado por Deus, da mesma forma que nós, simples e ignorantes, e que temos que dar um passo de cada vez aceitando nossas limitações. Perfeito. Todos nós achamos a ajuda através da prece, né? Ah, e muito, né? Aí ela pergunta aqui, que a pergunta da Vera, ela falou que ficou confusa, mas é assim, se me comparo, aí era uma pergunta, com espíritos puros, feito ou de Jesus, me sinto fraca, por quê? Jesus sofreu tanto. O que será de mim? Nem posso reclamar, apenas sigo. É isso aí mesmo. Mas a gente não tem que se comparar, não, viu, Vera? Nem com Jesus, pelo amor de Deus. Comparar com Jesus, para nós, é sacanagem. Jesus é milhões de vezes mais experiente do que a gente e tem um nível... Tanto é que quando eu tento comparar, eu tento buscar exemplos, né, para minhas necessidades de evolução, eu busco em pessoas que eu convivi, né? Que eu acho que é muito mais factível, está muito mais próximo de mim, né, Geraldo? Eu ouvi algumas vezes, Alan, pessoas muito aflitas buscando o Chico, e ele falava assim, se recolha na prece e vá ajudar alguém. Isso. A resposta surge naturalmente. Ele falava assim, na sua cidade tem um orfanato assim, assado, que está precisando de ajuda. Ore bastante e vai ajudar. Naturalmente, parece que é uma mágica, surge um caminho e você se descobre vencendo o problema. Isso é uma explicação aí que na prática funciona, né? Alan, dando sequência aqui, agora entrando num outro assunto e que também está aí na nota que o Kardec colocou no livro Gênesis, como compreender, Alan, aquelas crianças que trazem ao nascer ideias inatas que surpreendem pais, professores ou mesmo portadoras de habilidades extraordinárias na música, na execução de um piano, por exemplo. Como entender por que que eles nascem assim, da onde veio, por que que na infância desperta esse volume de habilidades que é incomum numa criança dessa idade? Bom, isso aí é mais uma das provas, né, da reencarnação, né? Por quê? Seria impossível, né, a gente aprender a tocar piano, por exemplo, vamos usar esse exemplo, com a habilidade que alguma criança dessa toca com aquele tempo de vida, né? Porque um pianista bom aí, ele leva anos e anos de estudo, para chegar num nível assim, mais ou menos. Só alguns que são mais virtuosos. Eu queria trazer essa palavra. O que que é a virtuose? A virtuose é como se ele tivesse a virtude de tocar aquele piano ou fazer uma pintura. Da onde vem essa virtuose? Deus teria favorecido mais ele do que a outro? Não, essa virtude foi desenvolvida em muitas encarnações. Sim. E nasce já com aquela habilidade desenvolvida em, no caso, tocar o piano, né? Agora, até os 7 anos, a doutrina espírita também nos explica que nós estamos completando a nossa reencarnação. Nesse período em especial, nós vivemos muito próximos à espiritualidade quanto da materialidade. A gente tem um contato com a espiritualidade, tanto é que é normal crianças nessa idade ter aqueles amigos imaginários, mas que eles estão vendo ali o espírito do lado e tudo mais. É normal, essa fase ele vive muito mais, e é nessa fase que muitas vezes ele se liga ainda com a vivência anterior da última encarnação, porque ele está vindo, estão apagando a consciência dele da última encarnação, mas ele só vai acoplar a nova encarnação lá aos 7 anos. Cabe, então, aos pais, né, educarem aquele espírito para que ele comece a vivenciar a real encarnação, essa nossa nova encarnação, e deixa aquela para lá. Acontece que nessa hora pode despertar habilidades na criança, né, como o piano, por exemplo, como a música aí, né, e que é nessa idade realmente é a hora de trazer essa lembrança das vidas passadas. Era isso. É, a intenção da pergunta era exatamente destacar a reencarnação, né? É uma prova inequívoca de que o espírito não nasce no momento em que começa a gestação. O espírito já é muito, muito, muito tempo antes da gravidez da mãe, né? E dando sequência, Allan, Kardec fala assim: a vinda do espiritismo foi providencial. Aí eu fico pensando comigo mesmo, se foi providencial, porque foi útil, porque foi necessário, porque trouxe novas luzes, um novo entendimento, preencheu algum vazio. Eu pergunto a você o seguinte, Ana: na época que o Espiritismo surgiu, existia aqui no mundo ocidental um predomínio das igrejas cristãs, do catolicismo, do protestantismo e de outras religiões parecidas. Eu pergunto a você, por que a vinda do Espiritismo foi providencial? O que que o Espiritismo trouxe que não se encontrava nas outras religiões, Adão? Olha, o espiritismo, ele, eu acho que a grande revelação do espiritismo é nos lembrar que somos espíritos reencarnantes, né? Ele nos deixa claro e vem trazendo para nós sistematicamente esse conceito: somos espíritos reencarnantes, somos espíritos imortais, somos espíritos que continuamos depois dessa encarnação. Essa informação muda quando você encara a vida desta ótica, muda totalmente, totalmente a maneira de você proceder no mundo. Porque se eu vou morrer, eu vou morrer, né? Como todo esse corpo vai morrer. Esse Alan que tem um CPF vai morrer. O CPF não continua no plano espiritual. O CPF vai morrer. Eu vou morrer, como todo mundo vai morrer. O espírito vai continuar. Quando eu olho o mundo dessa forma, eu não tenho mais aquela pressa para as coisas. Eu vivo de uma forma muito mais tranquila, muito mais espiritualizada. Eu encaro o processo da morte de uma outra forma. Eu encaro a matéria de uma outra forma. Então, tudo isso é uma experiência única, né? Uma experiência que a gente se esforça muito em fazer, mas eu acho que esse, para mim, é o grande ponto divisor de águas que o Espiritismo traz, Geraldo. É exatamente isso que deu na sequência. E aí, mais adiante, que são 10 horas e 49, eu achei uma frase que o Kardec colocou bastante forte, em que ele fala que há doutrinas que consolam e doutrinas que desesperam. Aí, na hora você lê, você fica assim: meu Deus, por que que ele escreveu isso? Aí, quando você começa a meditar, então, o que que você entende dessa frase, Alain? Ah, Geraldão, aí A pergunta. você botou no formigueiro. Então é assim, ó, eu não vou dar nome aqui, tá bom? Eu vou só falar por cima, filosoficamente, né? Há doutrinas que desesperam, sim. Por exemplo, uma doutrina que fala que quando você morre, você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, isso não consola. Isso te amedronta e Para você toda a eternidade, né? ou da eternidade. Isso te amedronta de um ponto que você tem que ter a convicção que na sua morte a soma da sua vida vai ser fechada, vai fazer um somatório e vão falar assim, bom, de 0 a 100 você tirou 50, você vai para o purgatório. Se você tirou 90, vai para o céu. Se você tirou abaixo de 50, inferno. Né? Então, eu acho que isso dá um senso de desespero tão grande para a pessoa. E outras que falam assim, quando você morrer, você vai ficar num sono eterno aguardando o julgamento final. Quer dizer, que se a pessoa não agiu muito bem nessa encarnação, ela vai ficar desesperada no sono eterno aguardando o julgamento, que ela sabe que vai ser condenada. Isso alivia ou desespera? Desespera. Né? Então, eu acho que às vezes é duro a gente ler umas coisas assim. Eu também acho... são frases assim que eu, Alan, não falaria. Assim, eu. Mas o Kardec estava numa missão de trazer uma codificação. Ele é obrigado a colocar. Né? Eu deixo essa fala para aquele que vivencia algo de desespero. Né? Procure a luz, né? Saia dessa escuridão. Né? O que eu estava pensando é assim, ao acabar a sua resposta, o que é que o Espiritismo faz você sentir? Você se consola, se acalma ou você se desespera? Alguém poderia chegar e falar assim, mas eu sei que eu faço muitos erros, eu vou para o umbral. Só está nas suas mãos mudar isso. É só você mudar, você não vai para o umbral. O Espiritismo explica que existe uma possibilidade, com muitas possibilidades, para você não ir para o umbral. Se você foi, é porque você procurou. E é uma coisa reversível. Você vai para o umbral, mas pode sair de lá. Então, eu acredito que isso consola todos, sejam os virtuosos e sejam aqueles que ainda estão meio devagar na caminhada. Muito bem, Alan, 10 horas e 52 minutos. E surgem as duas últimas perguntas, Alan. Que é assim, a terceira revelação, o Espiritismo, é filha de um esforço coletivo de alguns estudiosos terrenos e de muitos espíritos desencarnados, que, sob a orientação do Espírito da Verdade, se aproximaram de Allan Kardec para que fosse iniciada a sublime codificação do Espiritismo. E toda essa frase é para fazer essa pergunta a você. O Espiritismo, Allan, é uma obra coletiva? E como que se deu esse gigantesco esforço? Nossa Senhora, deve ter custado bastante trabalho para muito espírito. Veja só, uma obra desse porte, primeiro que eles deixam claro assim, Kardec, lembre que quando a gente reencarna, a gente pode se desligar da missão para a qual nós fomos destinados enquanto espíritos ainda. Então, Kardec aceitou a missão. Será que alguém antes dele desistiu da missão? Não sabemos. E se ele desistisse, teria outro no lugar? Sim. Daí a gente sabe que teria outros preparados para continuar aquela missão. Mas e esses preparados? Eles ajudaram na codificação? Ajudaram também. Colaboraram de outras formas que não a forma do codificador. O codificador, ele até, eu acho bacana a postura humilde de Kardec, porque o primeiro livro que ele traz à luz aí é o Livro dos Espíritos. Não é o livro de Allan Kardec sobre os Espíritos, é o Livro dos Espíritos. E ele se intitula como codificador. Codificador é aquele que cria um código baseado na informação de outros. Ou seja, não é ele que sabe, ele só organiza o pensamento daqueles lá. Então, Kardec faz isso com brilhantismo, ele faz esse trabalho, mas ele, ao mesmo tempo, é inspirado por uma série de espíritos. Ele precisou ser focado, porque sem o foco, esses espíritos que o inspirariam não estariam presentes na vida dele, ele ia ficar correndo por conta própria e talvez o trabalho não acontecesse. Quantos médiuns, milhares de médiuns espalhados por todo o mundo responderam a Kardec através da pergunta feita aos espíritos que os acompanhavam, as perguntas que Kardec elaborava para o Kardec poder organizar, codificar e nos trazer a doutrina. Então, de alguma maneira, a gente pode falar que o bom senso do Kardec coordenou um grandioso número de espíritos que trabalharam pela codificação. Não é obra de um só. Porque a primeira e a segunda revelação tem um homem, né? Tem um nome, né? A primeira, Moisés, que é o grande nome. O segundo seria Jesus, na sua exemplificação de vida. O terceiro são os espíritos, não é Kardec. Kardec é só o codificador. E ele deixa isso claro e enfaticamente, ele fala várias vezes, ele quer deixar isso bem iluminado. Muito bom, é isso mesmo, muito bacana. E como última pergunta, né, são 10h56, eu acho que talvez seja uma pergunta direcionada a todos nós, né? Numa nota, Kardec define a sua atuação diante da doutrina espírita. Kardec se avaliando. Nosso papel pessoal no grande movimento das ideias que se prepara pela ação do espiritismo e que começa a se operar é o do observador atento, que estuda os fatos para pesquisar sua causa e deduzir-lhe as consequências. Olha a humildade com que ele coloca. Aí eu pergunto para você, Arnaldo, se o Kardec foi essa referência, essa atitude deveria ser repetida pelos espíritas da atualidade, o de observador atento que estuda os fatos para pesquisar sua causa e deduzir-lhe as consequências? Meu Deus, Geraldo, talvez isso seja o que mais a gente precise hoje no movimento espírita. Infelizmente, nós temos no movimento espírita pouco disso, Geraldo. Pouco. Há muita necessidade de uma atuação profunda, né? Uma atuação assim, que realmente exige de nós uma autorreflexão para saber o nosso papel na codificação, como a gente pode auxiliar na codificação, como a gente pode trabalhar pela codificação. Há uma pergunta que fica no ar. Eu, como você falou na pergunta, eu me faço essa pergunta constantemente. Acho que ela deveria ser feita por cada trabalhador do espiritismo. É muito sério isso. E isso precisaria... Eu acho que pro momento que a gente vive no mundo, talvez seria um dos pontos base para cada centro espírita. Você sabe que eu fiquei pensando na história do Covid, né, da gente ter que fechar todas as casas religiosas, inclusive o espiritismo. Então, eu acho que ela tem todos nós temos uma oportunidade ímpar de fazer uma autorreflexão de como minha casa está indo. Que trabalho que eu vou dar continuidade quando eu puder voltar? Como eu vou conduzir a parte doutrinária da minha casa? Como vai funcionar o movimento das pessoas na minha casa espírita? Essa pergunta deveria ser feita por todos nós que trabalhamos pelo movimento espírita. Então, acho que sim, né, o nosso papel nesse movimento desse espiritismo maravilhoso, né? Não é só como Kardec falou, não, ser ele estava falando do papel dele, né? O Sim. nosso papel, mas ele falando dele, era um observador atento, né? Que ele estudava tudo, pesquisava tudo, para deduzir as causas e consequências. Essa fase já passou para nós espíritas. Para quem está lá na frente hoje, a gente tem um outro papel, que é um papel de ver se realmente nós não deixamos de fazer o que Kardec sugeria que a gente fizesse. A gente tem que refletir sobre isso, Geraldo. O que eu gostaria de destacar agora, Alain, é nós que temos essa vivência nas reuniões mediúnicas, você acaba descobrindo muitas coisas na vivência mediúnica. Você utiliza a base do Kardec e você começa a compreender que vão surgindo caminhos constantemente com os espíritos, o que acontece, como que eles reagem, o poder da prece, a presença da mãe que o Allan citou. Então, todos nós devemos fazer essa busca, estar atento a tudo que acontece, e o pouquinho que a gente estuda, quem sabe, abre uma nova porta, vai criando uma nova experiência. Então, todos nós temos a responsabilidade de estudar o Espiritismo, de ler, de meditar, perguntar, ficar em silêncio, refletir, frequentar a reunião, e que a gente possa entender mais o Espiritismo. Não basta ler a obra de Kardec, você tem que estudar. Aí você vai falar assim: ah, é difícil. Mas é difícil para todo mundo. Não é fácil para ninguém. Pergunta se foi fácil para o Kardec. Não. Pergunta se foi fácil para o Chico. Não. E para nós também não vai ser fácil. Como disse o Haroldo Lutra Dias, quando você vence uma grande provação, se prepara que vem outra. Então a gente tem que estudar e crescer com tudo isso humildemente, né, Ana? É isso aí. Muito bem, meus queridos, 11 horas e 1 minuto, procuramos fazer o melhor. O Luiz, claro que faz falta sempre, né? O Alan também faz falta, e todos nós trabalhamos em conjunto, mas a gente procurou dar o melhor e acho que conseguimos a contento abordar mais um pouco da doutrina espírita, de modo que todos nós nos sintamos motivados para continuarmos nesse trabalho tão bonito. Alan, suas últimas palavras, meu amigo. Ah, eu gostaria de agradecer à espiritualidade que sempre nos acompanha e inspira, a todos os nossos ouvintes que escutam, participam, colocam perguntas. É, teve umas duas citações aqui do Paulo Serafim, um grande amigo, do Antônio José, da Patrícia. Eu vou até parar aqui para não errar na lembrança. Quanta gente torcendo para que a gente estivesse aqui juntos nesse bate-papo gostoso, né? É, muita gente aqui agradecendo, mas na realidade é a gente que agradece a audiência. Passamos aí de 80 pessoas aí na nossa live aí e que possamos continuar, né? Por mais, esse é o 30, que a gente faça mais 70, mais 90. E vamos embora, vamos divulgar a doutrina espírita, que segundo Emmanuel é o maior bem que a gente pode fazer por ela. Então, a todos vocês que nos ouvem, a gente agradece de coração, divulguem esse programa, multipliquem a assistência para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. E dessa maneira, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.